Falou que depois do 18 vai tomar juízo. Vai com calma, vida, que essa mina é um perigo. Que ela tá planejando, você nem tem noção. Gente que tá estudando e vai com a amiga pro bailão. Ou pro bailão, ou pro bailão. Pra bater bumbum no chão, chão, chão. Pra bater pro rabetão. Chama a amiga debochada, sobe e desce com pressão. Chama a amiga debochada, desce e sobe com pressão. Ou pro negão, ou pro pretão. Pra bater bumbum no chão, chão, chão. Pra bater pro rabetão. Pra bater bumbum no chão. Falou que depois do 18 vai tomar juízo. Vai com calma, vida, que essa mina é um perigo. Que ela tá planejando, você nem tem noção. Gente que tá estudando e vai com a amiga pro bailão. Ou pro bailão, ou pro bailão. Pra bater bumbum no chão, chão, chão. Pra bater pro rabetão. Pra bater bumbum no chão. Chama a amiga debochada, sobe e desce com pressão. Chama a amiga debochada, desce e sobe com pressão. Ou pro negão, ou pro pretão. Pra bater bumbum no chão, chão, chão. Pra bater pro rabetão. Pra bater bumbum no chão. Por favor, corre.